Vive na zoeira, vive só na night. Esquece da família, dos amigos, agora é banda. Antes era igreja, círculo de oração. Hoje está no frevo, abalando os corações, mas Jesus Cristo vai voltar. E se você tiver no frevo, vai ficar. Hoje cê tá sorrindo, amanhã cê vai chorar. Fica curtindo a night. Jesus Cristo está voltando, volte para ele. Vive na zoeira, vive só na night. Esquece da família, dos amigos, agora é banda. Antes era igreja, círculo de oração. Hoje está no frevo, abalando os corações, mas Jesus Cristo vai voltar. E se você tiver no frevo, vai ficar. Hoje cê tá sorrindo, amanhã cê vai chorar. Fica curtindo a night. Jesus Cristo está voltando, volte para ele antes. Ei, isso é 061 Anderson L.A. Liberdade assistida. Deus seja louvado sempre, nego. Jesus Cristo está voltando, volte para ele antes. Esqueça as quadradas, novinha, beat night. A fama, o luxo, a ostentação. Se seu olho fizer tropeçar, arranca ele, irmão. Você levita da casa do Senhor, trocando o que é sagrado pela migalha do adversário. Dinheiro sujo, pode voltar pra trás. Com Deus eu tudo posso, Filipenses 4:10. Antes ser um rueira do que ser vacilão, trocar Deus por Baal, cuspi no prato que comeu. A vida é o seguinte, se você não entendeu, não tem outro caminho, o único caminho é Deus. Podem falar, podem julgar, podem até querer me rotular, só que depois vai ter que ver com Deus. O grande dia conta prestar, o um dia na igreja, eu tô no mundão, achando que isso pra Deus tá bom. É, fica de chapéu, Jeová tem sangue. Vive na zoeira, vive só na night. Esquece da família, dos amigos, agora é banda. Antes era igreja, círculo de oração. Hoje está no frevo, abalando os corações, mas Jesus Cristo vai voltar. E se você tiver no frevo, vai ficar. Hoje cê tá sorrindo, amanhã cê vai chorar. Fica curtindo a night. Jesus Cristo está voltando, volte para ele. Vive na zoeira, vive só na night. Esquece da família, dos amigos, agora é banda. Antes era igreja, círculo de oração. Hoje está no frevo, abalando os corações, mas Jesus Cristo vai voltar. E se você tiver no frevo, vai ficar. Hoje cê tá sorrindo, amanhã cê vai chorar. Fica curtindo a night. Jesus Cristo está voltando, volte para ele. É, eu também sei que sou o voz do mundão, chama atenção. Mas a luz de Jesus brilha mais que qualquer escuridão. Vale mais um pouco com Deus que muito com o diabo. A paz que eu carrego vale muito mais que qualquer contrato. Cê acha que ficar curtindo vai adiantar? Fumando esse beck na madruga pra real respeitar. O maior respeito Deus tem pra você, tenha certeza. Respeito que não se compra com um copo de cerveja. Será que você encontra isso na night? Será que você encontra isso fumando um beck? Será que você tem isso curtindo um rupinol? A farinha que você cheira os truta do terol. Aí vacilão, volte para Jesus antes que ele volte pra você, trutão. É sem massagem, é sem mentira pro seu ego. Se você não se arrepender, vai queimar no inferno. Aí trutão, escuta só essa ideia. Não ame o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque no mundão só tem cobiça da carne, só tem cobiça dos olhos, ostentação de bens. Nada disso provém do Senhor, nada disso provém de Deus. As coisas do mundo é do mundo, e elas vai passar. Mas as coisas de Deus, elas permanecem para sempre. Tudo isso está escrito em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 em diante. Eu poderia vir aqui e falar aquilo que você quer escutar, mas eu prefiro que você não curte meu som, mas escute a verdade, do que ficar enganado nesse mundão. Vive na zoeira, vive só na night. Esquece da família, dos amigos, agora é banda. Antes era igreja, círculo de oração. Hoje está no frevo, abalando os corações, mas Jesus Cristo vai voltar. E se você tiver no frevo, vai ficar. Hoje cê tá sorrindo, amanhã cê vai chorar. Fica curtindo a night. Jesus Cristo está voltando, volte para ele antes.